você não deu valor, vai vendo. Agora tá aí sofrendo, né? Ah. É Zé Mané, o que cê vai fazer agora? Cê deu mole e ela vazou, pegou suas coisas, foi embora. Voltou pra casa da mãe, cê esperneia e chora se lamentando, porque ela não é mais sua senhora. Vacilão, cê percebeu como as noites são frias, e o corpo dela na cama era o que te aquecia. Achava chato, mas até isso te faz falta, de quando ela escutava sua novela alta. Quantas vezes que cê chegou em casa bêbada, Vera, já de manhã falando merda, trombando pela viela, aumentando os comentários na favela. Cê não sabe quanto isso irritava ela. Agora você vê no que deu, se arrependeu, mas não adianta, porque o amor dela não é mais seu. Voltar atrás nem dá mais, entendeu? Porque ela olha pra trás e só vê o tempo que ela perdeu. Mas que sonho de mulher que cê deixou embora, não é? Antes de cê levantar pra trampar, já deixava pronto o café. Na favela geral dizia, mó filé, cê devia saber que nunca se vacila com a de fé. Pois é, como é que cê perdeu essa mulher? Independente, nem ligava pros seus qualquer. Ela parava o trânsito no rolé. Cê devia saber que nunca se vacila com a de fé. Responde aí, será que valeu a pena o roteiro que cê escreveu? Ela não quis estar em cena, você só fez atuar, deitou e rolou, fez esquema, e agora não encontra solução pro seu problema. E o seu problema talvez nunca vai ser resolvido. Difícil nesse processo você ser absolvido. Uma mulher assim, de postura, conduta, nem escuta seus blá blá blá, simplesmente tá pros ouvidos. Eu sei que cê vai sofrer, mas segura a barra. Quando cê tava por cima da carne seca, andava cheio de marra, mas você não deu valor, não chegou junto, não deu carinho, atenção. E agora ela não quer assunto, você cavou sua própria cova. Vê se deixa ela em paz, porque ela já tá de vida nova. Cê vacilou demais, irmão, fez o que quis, e agora deixa ela ser feliz. Mas que sonho de mulher que cê deixou embora, não é? Antes de cê levantar pra trampar, já deixava pronto o café. Na favela geral dizia, mó filé, cê devia saber que nunca se vacila com a de fé. Pois é, como é que cê perdeu essa mulher? Independente, nem ligava pros seus qualquer. Ela parava o trânsito no rolé. Cê devia saber que nunca se vacila com a de fé. Vacilou, perdeu, tá ligado? Dá valor pra tua nega velha mesmo, aquela que tá do teu lado ali, na batalha do dia a dia, tá ligado? Na correria, juntinho contigo. É só um papo mesmo.